Portal do Arrocha. Oh, é Netinho do Forró, meu vaqueiro. Coisa linda, coisa boa. Ama, amor. Eu tinha medo de encontrá-la e ser reincidente, a fraquejar de novo como antigamente, ter um recomeço do que teve fim. Ao vê-la, eu tive a certeza que a dúvida acabou. Chorei, mas sorri, doeu, mas passou. Você está viva, mas morreu pra mim. O tempo me abriu os olhos, me fez despertar. Ninguém é cego a vida toda, podendo enxergar. O nosso romance acabou num passe de mágica, como um personagem dessa história trágica. Somos namorados, hoje somos ex. Foi muito melhor ficar sem do que ficar com. Amar foi um erro, acabar foi bom. Quem sofre por dois, padece por três. Eu tenho a emenda das juras que você quebrou. E a vida não para por causa que a gente parou. Eu era refém do seu corpo e você dos meus beijos. Se sobrou ciúmes, se faltou desejo. Agora é passado, recorda pra quê? Se estamos novamente livres em novo endereço, toda liberdade tem que ter um preço. Olha, eu ganhei a minha perdendo você. Você não é mais minha ninfa, nem eu sou teu Deus. Nem eu sou Deus. E a gente nós por dois eus. Você não é mais minha ninfa, nem eu sou teu Deus. A gente partiu dividido, o nós por dois eus. Virou, fez amor. Tá no boi, meu Gutenberg, querido, meu doidão. Só do boi, meu vaqueiro. Netinho do Forró. Sangrando, realizando os estragos que você me fez. Com minha autoestima baixa, ligando e passando mensagens, eu não me vejo com coragem de amar outra vez. Sei que fui culpado em partes, mas cada vez que você parte é como se a todo infarto partisse o meu peito. Eu tento mudar, mas não mudo. Ainda te iludi, eu me iludo. A vida tem jeito pra tudo e eu não tomo jeito. Olha, na vida tem jeito pra tudo e eu não tomo jeito. Vai, minha mama, meu Raquel. Já faz tanto tempo e tudo acabou, mas meu coração com uma solidão não se acostumou. Eu só penso nela, não tem solução. Saudade sufoca o dia inteiro, quando chega a noite é um desespero. Eu não aguento mais, oh vida de cão, ter alguma coisa pra eu perder. Hoje já não consigo me controlar. Esse amor passou todos os limites. Estou precisando desabafar. Ter alguma coisa pra eu beber. desesperado. Eu vou ficar maluco se ela não voltar.